Vênus 95,3 FM para toda a nossa querida cidade de São Carlos e região. Sim, sim, sim, para todo o mundo, através de dois sites, ao vivo em www.radio.ufscar.br e também no portal Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. Começa agora a histórica edição de número 122 do programa Independência ou Marte. Sim, sim, programa aqui, originado aqui na Rádio Fiscar, né? Completa aí mais de 2 anos e meio de duração, chegando à sua edição de número 122. A gente está com várias conexões na internet, como a Rádio BTK, o rockalive.com.br, né, onde a gente é retransmitido, participar de outras atividades. Temos uma novidade muito grande hoje, né, Felipe Silva? Bom, exatamente, né, com muita satisfação que vamos dividir este momento aí de, né, muito entusiasmo para a história do projeto, que hoje, né, fomos aí contemplados na seleção do edital de pontos de cultura do estado de São Paulo, né, parceria da Secretaria de Cultura do Estado com o governo federal para expandir, né, a rede de cultura aqui no estado de São Paulo. Fomos contemplados ao lado aí de outros projetos, né, parceiros também aqui na cidade de São Carlos. Uma notícia muito recente, muito nova, né? Uma oportunidade bem legal aí da gente estender, né, fortificar a relação do projeto com a cidade de São Carlos, com todos os elementos que ele dialoga aí, né, não só o rádio, mas também toda a movimentação cultural, né, a militância na democratização dos meios de comunicação e nossas diversas outras frentes. Tudo isso se potencializando agora aí com a nossa adesão à rede dos pontos de cultura. Bom, se quiser saber mais sobre o projeto atualmente, no estágio como ele está, antes de passar ainda mais por essas mutações que daqui a um tempo só ninguém sabe o que vai acontecer, só a história contará. independenciaomarte.blogspot.com, lá tem um resumo de cada programa, a gente contextualiza, faz link aí com tudo que a gente anda vivendo e anda se conectando aí na cena musical independente, na cultura musical independente. Tem alguns vídeos também lá produzidos pela gente, que também estão no nosso Orkut, no nosso MySpace. Além disso, temos outros meios de comunicação, não é, não, Felipe? Exatamente, né? Tudo isso só faz sentido aí com o feedback, né? O público também se manifestando, colocando pra gente as suas opiniões sobre o projeto. E para isso, vocês podem sempre usar o nosso e-mail, independenciaomarte@gmail.com. E a gente sempre gosta de convidar quem tá acompanhando ao vivo na segunda-feira a interagir com a gente aqui pelo MSN, né? Dos estúdios da Rádio UFSCar, o radioufscar@hotmail.com. E o programa hoje, meu caro jovem Palerosa? Ah, o programa hoje? Hoje, meu caro Felipe, está especial. Especial. Especial. Meu Deus do céu, quem diria? Bom, gente, se prepara aí que tem muita coisa interessantíssima e exclusiva, digamos assim, para rolar aqui. Teremos mais uma transmissão independente. Estamos, final de ano está recheado, né? Tem bastante gente passando aqui para São Carlos. A gente está conseguindo fazer uma vibe legal aí de trazer a galera aqui para o estúdio de verdade. Então teremos ao vivo aqui, para quem está escutando segunda-feira à noite, mas quem está ouvindo as reprises por aí afora, a banda Caldo de Piaba, instrumental, brega, groove, funkeado, diretamente de Rio Branco, no Acre. Rapaziada que nos recebeu muito bem por lá há pouco tempo atrás, agora já é a hora da gente receber eles por aqui. Estamos fazendo o possível. Uma das coisas mais doidas que vai rolar aqui é uma transmissão independente, som ao vivo no programa. Bem legal, né? As transmissões independentes aí rompendo as barreiras geográficas no dial do Rádio São Carlense. Semana passada tivemos uma banda argentina e hoje vamos receber aí aqui a galera que chega diretamente de Rio Branco, no Acre. Hoje a gente ainda vai falar com a rapaziada lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Principalmente o Paulo Noronha, na verdade vocalista e guitarrista da banda Rinoceronte, que acabou de lançar seu primeiro EP, e é um compacto rec, né? A gente tinha feito do Bodá de Ciro há um tempo atrás, né? umas semanas atrás. Agora é hora de falar do novo compacto rec, novo lançamento aí, integrado por todo o circuito Fora do Eixo, o EP do Rinoceronte. A gente vai ligar pros caras ao vivo. Bem legal. Bom, pra quem vem acompanhando, né, o programa, né? Ah, é claro. Esqueceu do BG, cara. Aí marcando no fundo aí, regionalização sonora aqui, cantada por MG Calibre. Isso é uma coletânea, casarão cultural Floresta Sonora, que a galera deixou com a gente lá no Congresso Fora do Eixo. Traz vários artistas aí de Belém do Pará reunidos no casarão cultural, que a gente já falou em outra edição do programa, já, sei lá, vive se conectando com os caras, trazendo o som dos caras. Isso é uma coletânea que vai do contemporânea jazzer aí do Calibre até uns regionais derretidos aí do, sei lá, do Mestre Laurentino, Metaleiros da Amazônia, coisa assim. Vamos em frente escutando. Bem legal, é isso aqui, é, né, a diversidade da música paraense acompanhando a gente aí, né? durante todo o programa de hoje aqui no Fundinho Musical. Temos manifestações aqui ao vivo dos ouvintes já interagindo, a galera do programa Mofo conectado, né? Aliás, com quem dividimos uma transmissão independente na última sexta-feira, né? Recebendo a banda Pata de Elefante, ou o Luciano ou o Paulone estão aqui com a gente no e-mail do programa mandando um salve. É nóis. Salve retweetado, né? Retransmitido aí. Também acessem o Twitter IndieOrMais aí, que estamos sempre passando informações interessantes. Bom, vamos pro primeiro bloco. A gente falou de um monte de coisa especial, mas não falou do primeiro bloco que vai ocupar quase, sei lá, metade do programa. Acho que vai ser com o terceiro festival rock na estação mais uma vez. Exatamente, né? Retomando ali o raciocínio que eu começava antes do anúncio do BG. Pra quem vem acompanhando o blog e o programa neste semestre, pode acompanhar aí no nosso formato, né? Na nossa proposta de cobertura para festivais de música. E a gente teve a oportunidade de fazer isso por vários festivais do Brasil. E agora, neste último fim de semana, estivemos também envolvidos aqui com a realização e a transmissão de um festival aqui em São Carlos, né? O que é sempre muito legal para o projeto estar podendo atuar aqui na cidade. A gente acompanhou todo o festival Rock na Estação, que foi realizado pela Prefeitura Municipal, pelo SESC, aí, em parceria com o Massa Coletiva e também com o Cultura Independente. E temos aqui uma leva, né? Uma safra de bootlegs, de versões exclusivas gravadas ao vivo nos shows que aconteceram neste sábado e domingo, né? O último sábado e domingo na Estação Cultura aqui em São Carlos. Então vamos começar por uma ordem quase cronológica dos assuntos, dos fatos aí. Vamos pro sábado se conectar com o início do festival. Na verdade, no sábado, o dia do início do festival, mas pelo último show, começando pelo último show com o Clave de Clóvis, banda que a gente já prometia aí muita reverência, muita descontração e surpreender todos no palco. Os caras conseguiram trazer isso em dobro, assim. Os caras são figuras de verdade, são engraçados, todo mundo ri o tempo inteiro do show dos caras, o som é bom, tem muita pegada, foi um dos shows que mais se diferenciou aí no festival, na minha opinião. Com certeza, a galera permaneceu aqui na noite de sábado, né, também vivenciando aí o ambiente do rock alternativo da cidade, trocamos várias ideias, mais uma conexão positiva aí para todo o rock local, e a gente confere com eles a abertura dos nossos bootlegs, né, do Rock na Estação. Na sequência, a gente parte aí para a banda Vernat, que chegou aqui diretamente de Rio Claro, banda formada só por garotas, só por mulheres, né, na verdade, também fizeram um belo show aí no sábado, destaque pra baterista que quebrou tudo e elas dão continuidade para este bloco de cobertura. Uma queladora na sequência, né, também vocalista, acho que impressionou muito aí, teve quem, gente que comparou ela a Patti Smith, roubou. Eu acho que roubou a cena de verdade ali, um dos grandes shows aí do segundo show da noite, né? Na verdade, o Maquiladora, nesse início de noite de sábado que foi feminino, né? A gente já tinha falado antes no programa que ia ter essa característica no sábado e teve bastante, né? Com o Vernat, o Maquiladora e terminando aí, na verdade, a penúltima, antepenúltima banda que tocou na noite, o Venus Volts, que a gente já tinha falado um pouco antes, a conexão com o Calango e tal. Vamos escutar os sons aí pra flagrar todo o espírito que rolou ali no Sabadão do Rock na Estação, não é não? Isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Este é o programa Independência ou Marte. Escuta aí, diferente aí. Bom, nós somos a banda Engenheiros do Havaí. Prazer estar aqui em São Carlos. A gente vai agradecer antes, porque a gente não tem muita educação, a gente sempre esquece. A gente quer agradecer as pessoas que ficaram aqui no festival. A galera da produção foi super gentil e educado o tempo todo. E a galera que está trabalhando aqui até agora, porque a gente sabe que é foda ficar trabalhando nesse calor até agora aqui. Então, obrigado aos trabalhadores e trabalhadoras que ficaram aqui. Mesmo. A gente vai pular a próxima música, mas ninguém conhece, então. A gente não vai pular, foi só uma gracinha, não tem mínima importância. Ah, não me confunde, velho. Gente, a gente vai tocar a última, realmente, muito obrigado, valeu. Galera da Production aí, foi do caralho. Valeu. A gente espera voltar aqui amanhã e também domingo que vem. E é isso, quem quiser procurar a banda, claudiclovis.com na internet. Tem YouTube, tem Fotolog que a gente raramente usa, tem várias coisas, tem PornoTube, RedTube, TubeAge também. Valeu mesmo, cara. E mais tarde aí até a festa, né? Aí nós bebe lá, conversa. Tudo. Lá tem a festa no armazém mais tarde. Quem quiser aparecer lá, me emprestar uma camiseta que eu só tenho essa. Quem quiser perguntar qualquer coisa pra gente sobre a vida, destino, essas coisas. Como chama o quê? contra fogo. Aê. Aê. E um recado de sempre, assim, né? Quem quiser comprar o disco aí, fica à vontade pra piratear pra todo mundo aí, né? É, quem quiser comprar, baixa da internet, tem vários lugares pra baixar aí, MySpace. A gente é pró-pirataria. Drama, tudo mais. Vamos, vamos! Viva! Eu abomino o principal erro chamado loucura programada. Toda a cabeça voltada para o centro. Eu apresento uma nova doença, uma mentira sem remorso. Ela pode fazer tudo o que quiser. Pelo amor voltado para si. Eu apresento uma nova doença chamada aparente decência. Ela pode fazer tudo o que quiser. Bonitos, porque vivo do soco e sai por aí. São Carlos. A Venusoso já esteve em vários lugares aí do Brasil. Legal tá pertinho, tia de Campinas. Bom tá aí com vocês. Valeu. Independência! Ou morte! Rock na estação, abrindo o bloco aqui, as bandas femininas, né? Por último, Venus Volt, Maquiladora Vernati. Começamos com os incríveis Claves de Clóvis. É isso mesmo, ainda temos muito para percorrer aí pelo incrível festival onde o trem passa apitando durante shows de rock. Vocês ouviram? Vamos dar só um gostinho pra galera do que está por vir por hoje. Bora? Que conexão é essa? Que conexão é essa? Estamos diretamente sintonizados no estádio do Acre, com a banda Calde de Piaba. Essa é a passagem de som dos caras que daqui a pouco entram quebrando tudo ao vivo aqui no Independência Marte. Nossa senhora, voltamos agora então. Voltamos de. Coisa impressionante. Astralzíssimo. Voltamos aqui com Independência Marte pro Rock na Estação. Aí já conectando com o dia de domingo, né? A gente tocou algumas bandas de sábado. Então vamos pros shows de rock aí. Mais energizantes ali, não, sem cair na categoria metal, que teve várias bandas que estão preparadas pro último bloco. Aí vamos pro meio termo aí do rock and roll, performances aí arrebatadoras do festival. Com certeza, né? Acho que no domingo o show do Venus, acho que o festival sempre fica aquele clima, né, das bandas que impressionaram o público, o melhor show do festival. O melhor! Sábado, Venus Volts, né, impressionou bastante quem tava na estação, mas domingo tiveram duas bandas aí que, né, foram unanimidade aí na preferência do público antes do show de encerramento com o Vanderwilder, que foi a galera do Fast Food Brasil, né, banda que chegou aqui em São Carlos diretamente de Sorocaba e fez um belo show no Rock da Estação. Eles tinham tocado ano passado já, né? Então, tinha tocado esse ano aí, no início do ano, então terceira vez em São Carlos dos caras. E os caras, foi legal, assim, um pouco de ideia que deu tempo de trocar. Aliás, um salve pra toda a rapaziada lá. Os caras estavam felizes pra caramba, assim, legal. E construindo o público aos poucos, assim, na cidade, tem rolado. E o show dos caras não tem como não chamar atenção, não chamar o pessoal pra perto. Letras inteligentes pra caralho, instrumental bom, energia doida e tal. Legal, outro show que impressionou bastante aí na tarde de domingo foi a galera do Topsy Turvy, banda de Mogi das Cruzes, né? Eles que na verdade já faziam parte de uma banda que já marcou presença aqui em São Carlos, o Mente Capto. E acho que a principal marca do Mente Capto que ficou aí pro Topsy Turvy é a energia de palco, a presença dos caras, que foi realmente um diferencial durante o show. E, né, a gente comentou aí que em vários shows lá na estação o trem passa e se apresenta, e no show do Topsy Turvy rolou aquele clima mágico mesmo do trem entrando, casando com a música. Era uma das últimas faixas do show, deu o clima ideal aí de um show inesquecível do Topsy Turvy na terceira edição do Rock na Estação. Bom, e a gente ainda escuta nesse bloco Boulevard of Broken Sound, talvez uma das performances mais irreverentes, não é a palavra, assim, contra a vontade mesmo no palco. O Rodrigo, vocalista, cara, tem personalidade, né? Acho que não dá pra falar que não tem. O cara, na relação com o público, na relação com o som e tal, tem tudo uma performance bem própria, assim, né? Certeza, também fizeram um show bem legal, misturando aí influências do rock como o blues e o hard rock. E um show bem bacana também do domingo. No sábado, verdade, o Boulevard foi no sábado. Sábado, não é verdade, desculpa. Eles que na verdade abrem esse bloco aí que a gente faz iniciando agora do festival Rock na Estação. Vamos de som então. Independência. O Marte aqui, vamos lá. Escute diferente. Falarinho. Sem massagem. We'll be right back. Daddy Yellow on my wall. I'm in the desert of some money to put some merry inside. Sailing on an endless river of fire inside the pool with an immaculate gun. Sitting in a red velvet couch. Thank you. Festival Rock na Estação. Segundo dia de atividades, ontem, dia 14 do 11, sábado, rolaram 5 bandas aqui, o Crazy Legs lá no Amazém. Festival que é realizado pelo Sesc São Carlos, pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Produção Cultura Independente e Massa Coletiva, Núcleo Cooperativo de Comunicação e Cultura, e parceria aí com a Amazém, Estação Cultura, TVE, apoio da Rádio Fiscar, do Circuito Fora do Eixo, do Colégio Objetivo e da COE Tatu. Bom, vamos se encaminhando para o final de tarde, início da noite. Já rolamos 4 bandas aqui, Desnome, Evoluta, Relagato, Slot. Ainda teremos Fast Food Brasil e o encerramento com Van der Wildner. E agora com vocês, de Mogi para São Carlos. Alguns integrantes já estiveram aqui em outras ocasiões, mas a banda não. Vamos chegar mais perto para conferir pela primeira vez aí em São Carlos a banda Topsy Turvy. Quem não entendeu, aplausos. Obrigado. Independência! Bom Marte! Marte. É isso aí, 95,3 FM, Rádio Fiscar, programa Independência ou Marte ao vivo aqui dos nossos estúdios. Sempre mandando um salve aí pra galera que tá interagindo com a gente no MSN, Léo BR, grande parceiro aqui de São Carlos. E também o Douglas, sintonizado lá de Guaxupé, interior de Minas Gerais. Todos eles e muitos outros conectados neste grande momento histórico que se aproxima agora da nossa transmissão. Mais uma vez recebendo bandas ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, né? Utilizando aí a circulação das bandas que estão na cidade para fazer shows, para também termos o registro e a apresentação radiofônica caracterizando as nossas transmissões independentes. Hoje aí recebendo diretamente de Rio Branco, no Acre, a banda Caldo de Piaba. Transmissões independentes. We'll be right back. É, caros ouvintes da Rádio Fiscal, programa Independência ou Marte, transmissão independente, ou seja, bandas ao vivo aqui nos nossos estúdios, hoje recebendo aí os parceiros, comparsas, rapaziada do Caldo de Piaba, que aterriza aqui no estúdio diretamente de Rio Branco, no Acre. Não é mesmo, pessoal? Comuniquem-se comigo aí. É isso aí. É isso aí. Boa noite. Boa noite. É nóis. Bem legal. Bom, Saulinho, miúda de Deus, né? Vamos já desde já mandando um salve aí para Fred, Margarido e seus teclados, que não está presente aqui na apresentação da rádio de hoje. Mas como eu disse, a galera chegando aí do Acre para uma leva de apresentações em São Paulo. Acho que você já tem uma trajetória na música, né, anterior ao Caldo, né, participando aí de diversas bandas e também movimentando, né, a cena cultural lá de Rio Branco. Mas pro Caldo as coisas aconteceram meio rápido, né? Acho que vocês podem dar uma contada aí nessa trajetória e na velocidade como os fatos foram surgindo pro projeto. Pode crer. É, eu já tinha feito, ainda tem, ainda rola o trabalho da Filomedusa, que a gente ano passado circulou bem massa. A gente fez alguns festivais, o Varadouro, o Calango, o Jambolada, a Virada Cultural. E cada um já traz uma bagagem, assim. O Miúda já vem do Mapinguari Blues, que já é uma banda consagrada lá em Rio Branco. E o Eduardo, quando morava em Brasília, fazia um hardcore com o Lesto e tal. E aí a gente, o Eduardo voltou a morar em Rio Branco, a gente sentiu a necessidade de fazer um som diferente, instrumental, que em Rio Branco tem uma galera que faz o instrumental, mas um instrumental mais cult, mais elaborado e tal. E a gente veio na proposta de fazer um instrumental dançante com as influências que a gente gosta, que é o funk setentista, junto com música brasileira, o samba e músicas ali da fronteira ali, que é a música latina, a guitarrada, que influenciou muito a música paraense, e a gente toma isso tudo como influência. E aí, na verdade, a gente começou a fazer bastante show em Rio Branco. Fechamos uma parceria com o Eloy de Castro, um cara muito bacana, a gente tocou praticamente umas 10 vezes lá esse ano. E aí fizemos parte de vários projetos, a Noite Latina, o forró da Tentame, que a gente abria fazendo um som dançante e tal. E aí a gente, envolvido nas correrias do Catraia, o Varadouro, e a gente conseguiu gravar numa parceria com o Risley, lançamos ele virtualmente e fizemos um EP também. E aí participamos do Varadouro, e do Varadouro acarretou o Calango, e o Calango acarretou que nós estivéssemos aqui hoje. Massa, legal que a gente esteve lá em Rio Branco, né, há pouco tempo, e viu que, sei lá, é característica da cena musical, a recombinação de músicos ali para as bandas, mas é legal que vocês também estão, que nem vocês contaram vários outros projetos, mas resgatando muita coisa de raiz, principalmente, assim, da raiz da música independente acriana, assim, legal o trabalho com o Grupo Capu, por exemplo, que o Salinho de Deus fazem também, né, quem mais participa, os integrantes originais também, né? Isso, os dois fundadores da banda e o Alexandre Nunes. Uhum. Não sei, acho que é legal isso contextualizar, né, e vocês falarem livremente aí também, assim, sobre toda a vivência mesmo da cultura do estado, do Acre e tal, Rio Branco e região, assim, e como isso influencia no som de vocês também, então. Bom, essa história das influências do som, né? O Solinho já deu uma pista quando ele falou da questão da fronteira, né? Então foi pra gente um impacto muito grande o Varadouro de 2008, que foi quando a gente tava com a ideia de formar a banda, né? Então o Varadouro é uma grande influência, assim, eu acho que pra todos os músicos do estado, assim, o Varadouro ele traz todo ano um bando de gente, tudo que é lugar do Brasil, de outros países vizinhos. Já faz 3 anos que vem banda peruana, já veio banda boliviana, argentina esse ano, então acaba que desperta a galera pra outros sons. E pra gente, se a gente tivesse que tirar o DNA do nosso som, assim, eu não sei, eu acho que tem um pouco do caminho aberto pelo Macaco Bong, assim, de fazer som instrumental, uma pegada mais rock e tal, que queira ou não queira, uma grande, grande influência. Mas o Varadouro do ano passado foi uma influência muito grande, assim, quando a gente viu uma banda peruana que tocou lá, que foi o Bareto. E também quando a gente viu uma outra banda do Pará, não do Peru, mas do outro lado da Amazônia, e que fazia sons também com raízes caribenhas. A gente viu que o Caribe ele se infiltra, né, no continente, e a gente acaba bebendo um pouco nessas duas fontes, que no, o Varadouro, ele ritualizou isso no ano de 2008, né? Foi muito bacana por isso. E eu acho que, tentando responder a sua pergunta, né? Hoje a gente tem um contexto lá em Rio Branco de que você tem muita gente que estava parada, tá começando a despertar, a voltar, né? A tocar, a mostrar o seu som. Então, a gente teve um show agora, há menos de um mês atrás, que foi a Noite do Amor Brega, que a gente fez a banda base, fez só a cama para vários cantores, para o Eloy de Castro, que o Saulinho falou, que tem um bar lá, que foi o anfitrião da casa, o Andrelino Caetano, que é um talento brega escondido lá em Rio Branco, quem mais? O Écio Rogério, que é professor de música da UFAC, mas Jorge que tem Cardoso. Que tem um repertório de músicas bregas muito, muito legais. O Clenilson e o Clevison, que fazem que a gente trabalha junto no Capu. E o grande astro da noite, que foi o Jorge Cardoso, que foi o único acreano que conseguiu tocar no Chacrinha, né? Que tem. Inclusive, a gente já fazia uma versão instrumental de uma lambada dele e que a gente teve o prazer de tocar com ele lá, então foi uma noite muito legal e foi só um exemplo de como que as coisas estão acontecendo lá, enfim, na esteira de várias outras bandas que começaram já há algum tempo um trabalho de reforçar, não, o lance da música autoral. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento de pessoas que estavam meio paradas voltarem a produzir, né? Acho que isso é muito bacana. Então bora rolar essa lambada que vocês já chamaram a deixa, pode ser? Pode ser. Animal. Vamos lá então, transmissão independente. Transmissões independentes. É isso aí, transmissões independentes, Caldo de Piaba ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Sempre é uma enorme satisfação para a gente estar realizando estes shows radiofônicos. E hoje, na verdade, está bastante corrido aí a produção do programa. A gente está andando, eu e o Jovem, aqui, cada um de um estúdio para um lado, pegando câmera, importando música que a gente vai ouvir hoje ainda. Mas tudo para levar várias notícias em primeira mão para vocês, né? Como a cobertura do Rock na Estação e o nosso próximo quadro, que vai ser divulgando o lançamento na última edição do Compacto Rec com a banda Rinoceronte lá de Santa Maria. Mas por hora o clima continua amistoso, clima de festa aqui, os caras estão à vontade, fizeram uma lambadinha pra gente. Acho que pode falar um pouco sobre os sons que a gente ouviu, né, e essa mistura que vocês fazem de releituras e arranjos, e anunciar a próxima já pra galera curtir. Além do brega, que a gente é muito influenciado lá em Rio Branco, e o funk também, que a gente abriu com funk, a gente vai fazer agora um ska, que é muita influência também da gente, o reggae, o dub, e aí a gente fez uma versão de Piaba no ska. Vamos aí, Caldo de Piaba ao vivo aqui na Rádio UFSCar. Transmissões independentes. Fiscal, transmissões independentes ao vivo aqui nos nossos estúdios, e vamos dando continuidade a esta apresentação do Caldo de Piaba. Jovem Panerosa está preocupado. Saulinho, fala aqui pro jovem falar o que ele quiser falar, ele que está aí dentro do estúdio agora na emoção. Pode falar o que você quiser, jovem. Pode mesmo? Aquilo lá que a gente tinha combinado para lá. Eu acho que é curiosidade, na verdade, sobre o lance da... das releituras que vocês fazem, né? Todo som, mesmo durante alguns sons próprios, tem umas citações e sempre tem esse lance de gostar de citar referências, assim, as referências, né? Então... Tipo, na primeira música, que é uma música nossa chamada Plebe 1, a gente fez um... botou um pedaço de uma música do Canto de Ossanha, do Baden Powell, do Vinícius, que também é uma grande influência pra gente. E é isso, a gente tá tocando um tema nosso, aí pintam aí, caramba, vamos botar um pedaço daquela, vai um pedaço daqui, dali, e é assim. Tanto é a próxima que a gente vai tocar agora, o funk, a gente botou um pedaço de uma música do Merece que Martin Wood, que é uma grande influência pra gente, e do João Donato, que é o João Donato Sensei, tá criando também, de Rio Branco, e foi uma grande influência pelo disco Bebé de Donato, dele que influenciou a gente. Não tem nem o que falar, né, desse disco, né? Vai tocar agora essa música. Demorou. Influenciado sem palavras por João Donato com o fã. sensacional Caldo de Piaba ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. Né, vamos nos preparando aí para chegarmos ao fim, não do programa, né, mas da nossa sessão, da nossa transmissão independente. Eu queria fazer uma pergunta, eu lembrei de uma curiosidade que eu tinha, uma ideia que a gente começou a trocar hoje à tarde, mas da relação de vocês com a, não que, né, vocês da banda tenham, mas a luthieria, né, os instrumentos que vocês usam, aí construídos. Qual é a luthieria? Sobre a luthieria da Amazônia, a galera que está próxima de vocês aí, dá uma falada no pessoal, apresenta esse projeto também. Legal, é, na verdade é um, o Nelson Maia, o nosso luthier lá, ele já trabalha há mais de 15 anos com isso, e com o tempo ele foi fazendo guitarras e foi aumentando a loja dele e tal, e aí surgiu a oportunidade, eu sempre queria ter uma guitarra, né, e queria trocar de guitarra, e um amigo meu me deu o toque e falou, cara, tem o Nelson Maia, que ele é um luthier muito massa e ele faz guitarra do jeito que tu quer. Aí eu entrei em contato com ele, trocamos uma ideia, vi as guitarras que ele já tinha feito, um trabalho muito fantástico, tudo feito à mão. Ele faz réplicas também, originais de Fender, Gibson, fantástico. E aí eu iniciei essa conversa com ele, de a gente pensar numa forma de facilitar, de diminuir o preço para a galera que toca lá com a gente. O André da Nicklis fez um contrabaixo jazz bass com ele também. O Miúda, esse baixo dele também foi ele construiu, e essa guitarra minha também. E aí a gente procura sempre estar divulgando o trabalho dele, sempre a gente circulou, levando os instrumentos dele. É, mês passado a gente foi em Cuiabá, fez uma exposição lá no Calango, e conforme o pessoal ia passando na tenda, ia sacando as guitas e ia pirando no trampo do cara. E aí fiz vários contatos para ele e ele começou a pensar em fazer encomenda para a galera de fora. E o nosso intuito é esse, mostrar o trabalho dele fora, fazer com que a galera fora do eixo também toque nos instrumentos dele. Os instrumentos fora do eixo. É, não, sim. Bem massa, né? Acho que a gente não tinha comentado disso ainda, mas com certeza o pessoal ouvindo aí já estava sacando também a organicidade da sonoridade, né? Acho que é bem legal, é nosso papel comentar. Fala, jovem. Acho que quem tá curtindo o som, já, acho que já vale dar uma chamada aí, ficar pra galera ligar as antenas aí, que em breve os caras vão estar tocando na cidade. A gente fala com mais calma depois, fala agora, o que, que você prefere? A gente fala agenda no fim, né? Isso, no fim. Tranquilo. Bom, vamos se despedir, passar os contatos, sites, protocolos oficiais aí e mandar a última sonzeira pra galera. Legal. Quem quiser saber todas as nossas notícias, as coisas, o ponto de encontro do Caldo de Piaba na internet, é o nosso blog, que é o Piaba no Combão. Imagina uma Kombi grande, é isso aí mesmo, só que sem o tio. piabanocombão.blogspot.com, que foi o nome de um projeto que a gente foi tocar no interior do Acre. E aí a gente fez o blog pro projeto, acabou virando o blog da banda, né? Então, quem quiser, lá tem o link pro MySpace, lá, enfim, você pode até Twitter. Dar comida pro Twitter, que é caldo de piaba, né? E você pode até dar comidinha para umas piabinhas que tem um aquário lá embaixo, não esquece de alimentar também. É, quem curtiu do som, quiser entrar em contato, trocar ideia, tem o Gmail que a gente acessa lá diariamente, que é caldodepiaba@gmail.com. E tem o Catraia também, que é coletivocatraia.blogspot.com, que rola tudo que acontece lá na cena, nossa correria lá na. Exatamente, o Caldo de Piaba é um oferecimento do Coletivo Catraia e do Circuito Fora do Eixo. O Coletivo Catraia é responsável pela gestação dessa banda com seu estúdio, com seus eventos, que foi o que deu gás pra gente ir pra frente. Então. Ração. Show de amanhã. E amanhã a gente. Amanhã a gente vai estar no palco. Como que é o palquinho? Como que é? Vai tá tocando. A gente vai estar tocando por aí, na cidade. Apareça. E depois de amanhã, quarta-feira, se tiver alguém de São Paulo, capital, escutando, a gente vai tocar na Cinemateca no. Seminário Internacional do Fórum da Cultura Digital Brasileira, junto com grandes bandas, Macaco Bong e Porcas Borboletas. É isso aí, galera. E amanhã, junto com o Mini Box Lunar do Amapá, banda muito legal. Sonzeira Amazônica aqui em São Carlos. É com vocês, ao vivo. Moendo café. Transmissões. Independente. É isso aí, Rádio UFSCar 95,3 FM, programa Independência ou Marte. Acabamos de desembarcar aí de mais uma heróica edição de nossas transmissões independentes. As transmissões independentes que são sempre aí gravadas e mixadas ao vivo por Daniel Roviriego, né, fazendo com que o áudio chegue sempre com a qualidade de um cerezinho, uma pedrada para você ouvinte que acompanha as bandas que se apresentam aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. Bom, o programa tá movimentado hoje, né? Abrimos aí fazendo a cobertura, né? O registro aí, as nossas impressões, a nossa leitura sobre o Festival Rock na Estação. Tivemos transmissão independente e agora já estamos prontos para dar continuidade aí, né? Conectando-se mais uma vez com o projeto Compacto Rec. É um projeto de lançamentos virtuais em rede aí, né? Uma ação do Circuito Fora do Eixo que vem disponibilizando gratuitamente na internet o trabalho, os lançamentos de diversas bandas do país. E, né, além dessa prática de distribuição gratuita na internet, que já nem é mais tanto uma novidade, né, em si é uma questão de militância, é legal que os lançamentos são feitos em rede, né, então isso está sendo divulgado aí simultaneamente nos blogs e sites de mais de 40 coletivos espalhados pelo Brasil, fortalecendo aí o lançamento dos trabalhos. Bom, vamos direto ao ponto então. Tô ouvindo chiado de híbrida no meu fone aqui. Paulo Noronha está na linha, Rinoceronte, conexão Santa Maria, Rio Grande do Sul. Opa! E aí, man, tudo bem? Bem-vindo aí. Bem-vindo. Só te interrompendo assim, já queria mandar um abraço aí, cara, pros caras do Caldo de Piaba, que a gente teve a oportunidade de conhecer lá no Calango esse ano. Os caras são muito massa e mandam muito bem aí o som, tava beleza. Que massa, que massa. Tá todo mundo aqui muito no astral do som dos caras aqui. Contaminou, contagiou tudo aqui. Pô, legal. Bom, mas agora a gente vira a chavinha mais pro lado do rock and roll, rock setentista aí, novidade na área, novo EP, novo não, primeiro EP, né, do Rinoceronte. Acho que nada melhor do que alguém contextualizar do que você, né, que tá vivendo na pele toda essa história aí. Sim, até chegar claro. nesse lançamento pelo Compacto Rec, né? Certo. Cara, a gente tá muito feliz com isso aí, tudo que tá acontecendo. Através do Macondo Coletivo, que é o nosso ponto aqui em Santa Maria, a gente está conseguindo ter uma inserção legal dentro do Fora do Eixo. E estamos muito felizes, somos uma das bandas que vai estar trabalhando com a agência do Fora do Eixo esse ano aí. E fomos contemplados com essa parada aí do Compacto Rec, de tá podendo lançar nosso primeiro trabalho aí, cara, pelo Compacto Rec. E a gente tá muito feliz, tá dando um resultado muito legal, assim. Eu acho que é uma ação fantástica, assim, da coletividade, que dá oportunidade também pra, tipo, a gente, que é uma banda que temos aí recém 2 anos de estrada, tá mostrando nosso trabalho num nível muito mais amplo, como tu falou aí, para mais de 40 coletivos no Brasil, simultaneamente sendo divulgado. Pô, pra gente é maravilhoso, assim, tá? Tô muito feliz aqui por aqui. Bem, mas legal que o projeto, né, promove um lançamento aí também, sempre disponibilizando um vídeo, né, enfim, apresentando mais, de uma forma mais intimista, digamos assim, a banda, para quem tiver interessado em baixar o material. E tudo isso pode ser sempre conferido aí no compactorec.wordpress.com também. Isso aí, dá pra baixar, tem que entrar lá e baixar o som para curtir. É, e daí ver o vídeo para conhecer melhor ainda. Isso aí, através do vídeo, nosso vídeo ficou, foi feito muitas pressas, assim, ficou bacana e eu acho que mostra bem. Não tem maquiagem nenhuma, né, cara? É bem o que rola com a gente aqui, nosso ensaio ali. Quartinho, onde a gente quartinho, com os ampli ali, tudo junto. Isso aí, uma polarzinha aqui, nossa gaúcha, acompanhando sempre, bem gelada. Legal. Bom, acho que aproveitar que a gente tá, né, abrindo esse espaço, né, utilizando esse espaço pra falar aí com mais atenção do EP. Então acho que a gente podia, de repente, fazer um faixa-faixa aí, dar uma anunciada pro pessoal curtir, se quiser passar com elas. Só antes de falar faixa-faixa, acho que é legal legal falar mais uma vez, né? Mais um compacto rec lançado e a arte do Bicicleta Sem Freio, né? O pessoal lá de Goiânia que deixou sensacional, né? Isso aí tá revolucionando a arte gráfica no país. Isso aí, os caras estão arrasando, né, cara? Estão assombrando aí com o trampo deles lá. E foi talvez. Faz tempo já que a gente fez esse primeiro contato com eles aí, foi imediatamente, assim, teve um feedback positivo de primeira, assim, e a gente ficou muito faceiro com a capa também, achamos que foi um trampo muito legal, e tá aí, dá pra baixar ali também no Compacto Rec. E agora falando assim um pouco das faixas, cara, a gente tem assim uma sistemática de composição que é meio, a gente prima por algumas coisas, assim, já de antemão, antes de começar a compor, que é fazer um som vigoroso, um som com letras que a gente não está interessado muito em passar uma mensagem específica, assim, mas a gente tenta fazer letras inteligentes e tal. Um som que até certo ponto seja, assim, tem uma aceitação para um público maior e tal. E a gente trabalha som a som, então cada som que vem, cada música nova que surge, ela traz uma bagagem específica. Em relação aos quatro sons do EP ali, ele começa de um jeito e termina de outro. Até hoje eu estava vendo uma matéria que foi escrita pelo coletivo Pegada, eu acho, um blog deles lá, que até ilustra bem, assim, que os quatro sons são bem diferentes e cada um tem uma característica específica, assim, mas a gente sempre prima por fazer um som vigoroso. A gente chama sempre, fala sempre aqui por aqui que rinoceronte puro e pesado, né? A gente se auto... É um slogan que a gente criou assim pro trabalho logo que começou, e a gente acha que é bem isso, assim, é uma coisa que explica bem o tipo de som que a gente quer fazer, um som que é puro, que resgata coisas de um rock mais purista, digamos assim, e a gente tenta que ele seja pesado e ao mesmo tempo não seja um... Não chega a ser um heavy ou um metal e tal, é um rock pesado que a gente tenta trabalhar assim, tema a tema, né? Bem massa, acho que vamos né, deixar a galera curtir também, sintonizar aí pra ficar... Conhecer melhor o som com ele mesmo, né? Exato. Também. E aí a gente anuncia as faixas aqui que a gente confere na sequência, né? Todas elas, é claro, no EP do Rinoceronte, a gente abre de Anda No Ar, vai de E Eu Que Não Queria, ouve Chaves e Segredos e fecha esse bloco dedicado ao Compacto Rec com o Choque. Paulo, muito obrigado pela participação. Valeu demais. Pô, cara, eu que agradeço o espaço aí, maravilhoso. O programa de vocês estava muito massa hoje. Infelizmente eu não acompanhava anteriormente, mas agora estarei assiduamente de ouvidos colados. Estamos conectados. Abração pra vocês aí. Parabéns pelo trampo, cara. Manda um salve pra todos em Santa Maria. Daqui a pouco a gente tá chegando aí também. Isso aí, vamos metendo círculos aqui que vai estar bem bacana também. É nóis. Bora conferir então agora Compacto Rec, o EP do Rinoceronte na íntegra aqui. Quatro sonzeiras, escudo diferente, Independência Marte. recomeçar, predestinar a satisfação. E o que se combinou será. No acaso as coisas começam a acontecer. Na vida elas tomam o rumo que é pra ser. se transformou num tarão. Domei o instinto que domina a força do medo do cão. Ali do Compacto Rec, quatro sons da banda Rinoceronte, né? Os quatro sons que compõem o EP lançado agora no programa Compacto Rec aí, um lançamento do Circuito Fora do Eixo. Bom, estamos chegando ao final, né, filho? Opa, calma aí, cara. Não é pra estragar tudo por causa disso. A última vez. Aí, ajustou. Bom, acho que como sempre de costume, né, antes de se despedir, passando pela agenda cultural, musical da semana. Teremos aí uma grande noite de música amazônica essa semana aqui em São Carlos. Amanhã, a banda Caldo de Piaba do Acre e o Mini Box Lunar lá do Amapá se apresentam aqui em São Carlos. Procure saber sobre isso. Teremos no fim de semana também Sanka Hip Hop. Não, explica melhor aí toda a saga e toda a programação, Felipe. Chamar todo mundo pra colar junto ali. Programação gratuita, mais uma vez, né? Não, o Sanka Hip Hop chegando aí em sua terceira edição, importante festival aqui da cidade de São Carlos, realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com o Coletivo Hip Hop de São Carlos. E o evento esse ano aí traz a novidade que será realizado em dois dias, então sábado, dia 21, e domingo, dia 22, diversas atividades aí ligadas à cultura hip hop estarão acontecendo no complexo esportivo do Santa Felícia, né? Popularmente conhecido como a pista de skate do Santa Fé. Programação gratuita. No sábado teremos um campeonato de break, né? Uma batalha de b-boys e b-girls. Uma batalha também de MCs, né? A batalha de freestyle. E a atividade do grafite, né? Acontecendo nos muros da pista de skate durante todo o dia. Além de apresentação aí com diversos grupos aqui de São Carlos. No domingo, as atividades continuam, né? Com o basquete de rua rolando também na parte da manhã. Mais shows dos grupos aqui na cidade e o grande encerramento que fica por conta do RZO. Então não percam o Sanka Hip Hop dia 21 e 22 de novembro, de graça no Complexo Esportivo do Santa Felícia. Insanidade pura. Bom, então fica prometido aí, segunda-feira que vem, um programa especial com um pedaço do Sanka Hip Hop e um pedaço do Demo Sul Festival lá em Londrina, que o Independência Marte, na figura personificado por mim, jovem, estarei presente lá fazendo transmissão. Festival Demo Sul, então traremos materiais gravados exclusivos lá, mais sons ao vivo para rolar aqui no programa. E é isso, né? Vamos para finalizar, né? Já que a gente falou tanto em som ao vivo, rolou banda ao vivo aqui, mais um som do Rock na Estação, né? Para finalizar. Lembrar todo mundo que tá ouvindo o ao vivo também, ou a reprise, para procurar saber sobre o Observatório Fora do Eixo, que tá acontecendo ali na Web Rádio Fora do Eixo de todo dia essa semana, a partir das 8 horas da noite, buscando trazer referências e alimentar a discussão para a primeira conferência nacional, né, de comunicação. E mais do que isso, debater mesmo a cultura, a democratização da comunicação, principalmente. Então aí vários convidados especiais vão estar falando aí num programa de rádio que começou hoje, com o Jonas Valente aí do Intervozes, hoje segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta e sexta, programação a partir das 8 horas da noite em foradoeixo.org.br, também no Sala Observatório foradoeixo.wordpress.com. .blogspot.com. Perdão. É isso aí. Então, aí pra se despedir, então, a gente vai levar ao ar mais um bootleg, né? Mais uma versão exclusiva registrada aí no domingo no Rock na Estação, né? Levando pra vocês o som da banda local, da banda São Carlense, que abriu a tarde de domingo, fazendo um show para um público fiel de camisas pretas metaleiros que estavam presentes. A gente se despede do Independência on Marte de hoje com o som da banda Disnomia. Bom, é isso daí então, falou, independenciomartes.blogspot.com, myspace.com/indieormars, conecte-se com a gente, estamos por aí, falou! Tchau! Independência! Independência! Contato, galera, aí, pra prestigiar o metal, metal São Carlense aí, muita banda fodida nessa cidade aí. Seus próprios trampos aí, bandas autorais. Um prestigiado, caralho. Obrigado mesmo, moçada. Mais uma música aí, esse som tá na nossa demo também. Chama-se The Storm Arrives. We'll be right back. parece que você já tá cansado, meu.